Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Eles são... Venceram o festival RTP da Canção no ano de 2009 e desde então foi um percurso sempre em evolução. Os Flor de Lis são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais um Tempo de Antena. A propósito do Signo Solar, álbum de estreia dos Flor de Lis e da final do festival Eurovisão da Canção, que se realiza no dia seguinte, convidamos o grupo para se juntar a nós. Daniela Varela, a vocalista, conversou connosco e conta-nos como tudo começou, quem são os Flor de Lis e o que podemos ainda esperar deste grupo. Flor de Lis, em entrevista à Rádio Antena Web, na próxima edição do Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde, neste dia 13 de maio. Antena Web, sintoniza-te. Serás meu, eu serei. Bom dia, este é o Antena News. Duplo atentado suicida no Paquistão vitima pelo menos 80 pessoas mortalmente. O atentado deu-se durante um treino militar em Sabkadar, no noroeste paquistanês. 82 pessoas perderam a vida, sendo que duas delas eram os bombistas suicidas, que se fizeram explodir em simultâneo. Os talibãs já reivindicaram este atentado, dizendo ser uma resposta ao assassinato de Bin Laden. Este atentado suicida surge, naturalmente, à margem do governo paquistanês, mas numa altura em que as tensões políticas entre Paquistão e Estados Unidos da América são cada vez maiores. 10 vítimas mortais e cerca de 300 feridos. Parece ser este o balanço final do sismo, do duplo sismo em Espanha, da passada quarta-feira, que atingiu sobretudo as cidades de Lorca e de Múrcia, embora também na capital, Madrid, se tenha sentido o segundo abalo. Na tarde de quarta-feira, a terra dormeu duas vezes em Espanha, nestas cidades. Primeiro, sentiu-se um sismo de 4,5, seguido de um outro de 5,2, ambos na escala de Richter. Vários edifícios ruíram e outros ficaram severamente danificados. 10 pessoas perderam a vida. Ontem, durante a cerimónia fúnebre, José Rodríguez Zapatero disse que o tremor foi forte, mas Espanha é o mais. O sismo terá prejuízos económicos superiores a 36 milhões de euros. Portugal decresceu 0,7% no Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2011. Os dados são do INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, que mostram que Portugal está já numa recessão técnica. As previsões da União Europeia apontam que Portugal deverá ser o único país neste estado, ou seja, recessão técnica, no ano de 2012. Eu insisto nesta questão. Foi das frases mais ouvidas no Morno Debate ontem, na SIC, entre Jerónimo de Sousa e Francisco Ossã, os líderes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Muito consensuais, Bloco de Esquerda e PCP apontaram defeitos e teceram muitas críticas a PS, PSD e CDS pelas políticas adotadas, insistindo ambos os partidos na questão da segurança social e dos cortes previstos pelos três partidos da TSU, a taxa social única. Apenas a moeda única e a zona euro geram divergências entre estes partidos. Ainda assim, uma divergência suave. Manuel António Pina venceu o Prémio Camões 2011. É o prémio mais importante da língua portuguesa, atribuído ontem ao escritor português de 67 anos. O jurado foi composto por 6 membros, 2 portugueses, 2 brasileiros e 2 das ex-colónias em África. neste caso, um angolano e um santomense. E assim termina mais um Antena News. Voltamos na próxima segunda-feira, às 11h40. A Comissão Desportiva tem início às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.